Contribuintes em débito com a Prefeitura de Medianeira que ainda não aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal, o REFIME 2013, tem somente até o dia 31 de março para regularizar a situação com as vantagens do refinanciamento. Poderão ser refinanciadas dívidas vencidas até o dia 31 de dezembro de 2013, como calçamento, IPTU, ISS, alvará de licença, entre outros serviços e taxas municipais, com exceção do imposto sobre a transferência de bens imóveis. Para fazer adesão, o contribuinte deverá procurar o setor de tributação da Prefeitura, onde poderá optar pelo pagamento à vista, com 100% de anistia de juros e multas, ou parcelamento até 24 vezes. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.